A Hora das Cigarras. Os ritmos da África numa viagem sem fim. A Hora das Cigarras. Todas as semanas, navegando através da grande música da África. A Hora das Cigarras. Boa noite. Os pescadores regressam ao entardecer. Nesta hora das cigarras, estamos na praia, sentados na areia, a vê-los chegar. É doce morrer no mar. Talvez a mais famosa canção de Dorival Caymmi, que acabamos de escutar numa belíssima versão de Mónica Vasconcelos, dá-nos o mote. Ouviremos já a seguir Leila Pinheiro, Bete Carvalho e Elomar, homenageando ainda o velho mestre baiano. E depois, Paulinho da Viola, Baden Powell, César Rosas, Susana Baca, Cesária Évora, Valdemar Bastos e Caetano Veloso. O escritor baiano Odorico Tavares vai mostrar-nos como se puxa uma rede em Itapuã. Estamos, pois, sentados à beira do mar, em águas de Dona Janaína. Quem vem para a beira do mar não volta nunca mais. Pescadores puxam as redes, corpos negros, músculos tensos. Vozes de seda na tarde lenta, louvando os velhos deuses de África, as pratas e os ouros de Iemanjá. Ô morena do mar, oi eu, ô morena do mar, morena do mar, sou eu que acabei de chegar. Ô morena do mar, eu disse que ia voltar. Ah, eu disse que ia chegar, cheguei para te agradar. Ah, eu trouxe os peixinhos do mar, morena, para te enfeitar. Eu trouxe as conchinhas do mar, as estrelas do céu, morena, e as estrelas do mar. Ai, as pratas e os ouros de Iemanjá. Ai, as pratas e os ouros de Iemanjá. Morena do mar, oh eu, morena do mar, oh morena do mar, sou eu que acabei de chegar. Oh morena do mar, eu disse que ia voltar. Ah, eu disse que ia chegar, cheguei para te agradar. As conchinhas do mar, as estrelas do céu, morena, e as estrelas do mar. Ai, as pratas e os ouros de Iemanjá. Ai, as pratas e os ouros de Iemanjá. Ô morena do mar, oi eu. As conchinhas do mar, as estrelas do céu, morena, e as estrelas do mar. Ai, as pratas e os ouros de Iemanjá. Ai, as pratas e os ouros de Iemanjá. Ai, as pratas e os ouros de Iemanjá. As redes estão vivas e dançam. E Iemanjá escutou as preces dos pescadores. O bailado da puxada prossegue na praia. Soam atabaques, memórias do outro lado do mar. Quando venho de Aruanda, eu venho só. Quando venho de Aruanda, eu venho só. Deixei pai, lá deixei avó. Quando venho da Ruanda, eu venho só. Saiu com Chico Ferreira e Bento. E a jangada voltou só. Com certeza foi lá fora algum pé de vento. E a jangada voltou só.

você quiser amor. Vem comigo a Salvador para ouvir Iemanjá. Iemanjá, senhora de tantos nomes, Olembá, Lembá de Lé, Olembá de Canaburá, cantam os pescadores: quem me dá o que comer, também come, quem me dá o que beber, bebe também. Contento va porque al remar piensa en su amada que en tierra dejó. Boga marinero, boga ya, se perdió de vista el malecón y su vela blanca sobre el mar será su último adiós. Cruz, vengo hasta aquí, linda jarocha, a cantar mi pregón. De Veracruz, vengo hasta aquí, linda jarocha, a cantar mi pregón. Traigo huachinango, cómprelo, pulpo fresquecito y camarón. Pero en el anzuelo de tu amor cayó mi corazón. Pero en el anzuelo de tu amor cayó mi corazón. De Veracruz yo vengo, de Veracruz. En el anzuelito de tu amor, jarochita, cayó mi pobre corazón. Que me diste con tu amor, mi negrita, que se rindió mi corazón. De Veracruz yo vengo, de Veracruz. En el anzuelito de tu amor, nene, cayó este pobre pescador. De Veracruz. jarochita cayó mi pobre corazón. De Veracruz, yo vengo, yo vengo, de Veracruz. Dime qué me diste con tu amor, mi negrita, que se rindió mi corazón. De Veracruz, yo vengo, yo vengo, de Veracruz. En el anzuelito de tu amor, nene, cayó este pobre pescador. E assim vai vindo a rede, o peixe rebrilhando nas areias brancas, o sol rebrilhando nos negros dorsos nus. Vez ou outra, alguém quebra o ritmo do bailado, deixa a corda por breves instantes, rodopia, bate palmas, retoma o seu lugar. Amo el amor de los marineros que besan y se van. Dejan una promesa, no vuelven nunca más, no vuelven nunca más. Amo el amor de los marineros que besan y se van. Dejan una promesa, no vuelven nunca más, no vuelven nunca más. En cada puerto una mujer es besan y se van. En cada puerto una mujer espera a los marineros. Besan y se van, besan y se van. Y acuestan con la muerte en el lecho del mar. Amo el amor de los marineros que besan. Já a rede está perto. Já a rede está em terra inteiramente. Já os homens do mar saltam das jangadas, mergulham na água, auxiliam quem ficou em terra. A rede vem cheia de peixe, centenas de belos xaréus. Body shambai spianha terra, body shambai salvanha mar. O mar, o mar. De taquitim, body shambai. Body shambai spianha terra, body shambai salvanha mar. O mar. Mar azul, subi mansinho, lua cheia, lume em caminho, mar, banhada, anime, São Vicente, pequenino, vamos abraçar, me acredito. mar azul. Subi mansinho, lua cheia, lumiando caminho, bandanhante, animeu, São Vicente, pequenino, bamba brança, minha criti. Ano passado, tempo correr, sol e a lua sair, a minha oceana na terra nos, o mar. Ano passado, tempo correr, sol e a lua sair, a minha oceana na terra nos, o mar azul. Subi mansinho, lua cheia, lumia em caminho, pa banhante, de meu, São Vicente, pequenino, bamba brança, minha critio, mar azul. Subi mansinho, lua cheia, lumia em caminho, bamba minha terra de meu, São Vicente, pequenino, bamba abraçar minha criatura. Estão cansados os pescadores, o chefe, os mestres, homens do mar, homens da terra, os atadores. Tranquilos, porém, comentam o sucesso ou o insucesso da pesca. Recebem a refeição trazida pelas suas mulheres, pelos seus filhos, seminus, molhados, integrados numa profissão que futuramente será a deles. Porque primitiva é a sua vida. A vida de 400 anos dos pescadores dos mares de Pituba, de Armação, de Itapuã. Vida dos mucambos, da refeição simples, vida primária, sem escolas, sem conhecer o conforto material, tendo apenas a riqueza de uma paisagem que Deus lhes dá de graça. Cheia, soma na pão, traz-me lembrança e saudade de me iluminar nesse mar azul. Pambas pediu, minha creteu. Lua cheia, soma na pão, traz-me lembrança e saudade de me iluminar nesse mar azul. Pambas pedir, minha crente, São Vicente, papiá, el flá, com manhã, crítico, já vai. No ar nasceu bem consolado. Essa é a tristeza que vai. São Vicente, Papião e Flam. No ano nasceu bem consolado. Essa minha tristeza me vai. Despedida de cretino e magoar. Arte na pra dizer palavra, ser ter fé de tornar voltar, notar sofrer, mas consolado. Belga já vai levar minha crente naquela hora triste de vai. Minha coração chora que lá já vai levar minha cretinho naquela hora triste de mar. Minha coração chora que lá banca sofrer mas te. Mais uma vez, o mistério das colinas da Bahia desce às praias e revela-se na própria vida do seu povo, no seu próprio trabalho, nas suas próprias canseiras revestidas de tanta música pura, de tão nativa e forte poesia. Na praia, onde vai mon ami, mama, vou na praia, vou pescar peixe pra gente amanhã comer mofete. Vou pescar peixe pra gente amanhã comer mofete. Ué, mama. Foi domingos com a sua linha de pesca na mão, fumando seu negrita, assobiando sua canção. Domingo eu sou que o enda monami. Eu, tua mãe que te fiz, que te tive, que te criei. Domingo eu que eu sou que o enda. Ué, mamá. Ué, mamá, ué,